Será que ela tente? Será que ela tente? Será que ela tente? Será que ela tente? Será que ela tem pra dar? Mas eu sei, rainha da pista, que conquista quem passa. Quente quando o sol faz sinal de fumaça. Quando vai embora tudo fica sem graça, sem graça. A saia dela diz onde ela quer chegar. Difícil é saber como me aproximar. Que será que ela tem pra dar? Menina, vestido, cara, aquele mesmo que veste lá. Hoje eu te quero destilar, um destilar. O champanhe energético com vodka. Já que me deu um número certo, hoje eu vou descar. É melhor pra ti, parece capa da Playboy. Se ligou no maluco doido, tipo eu, esqueci os Playboy. Vocês toca lindoca, já que não quer uma oriçoca. Vem pra oca do seu rapper carioca. Nem pensa, come pipoca, ideia, depois nós troca. Fala pras amigas, não fazer fofoca. Ou finge que gosta, aplaude igual uma foca. Se ela tiver com ciúme, gelagem, nada te troca, eu sei que tu quer privilégio, né? Desde o colégio é melhor. Hoje um pouco mais velho, deixa eu sentir seu suor. Tá ligada na cone, já até sabe meus sons de posse. Esbalda na pista, diz que me morre, que me morre. Quer ficar como rainha na boate? Quer vestir de calcinha na Versace? Quer ficar linda na linha do salate? Adrenalina até uma ilha de arte. Eu quero smoke, bengala e um pirinite. Uma Ferrari, um Porsche, um Maserati. Um estúdio, um skate, não é que me arte. Fica tranquilo, não mamãe igual tu ai. Mas eu sei, rainha da pista, que conquista quem passa. Quente quando o sol faz sinal de fumaça. Quando vai embora tudo fica sem graça, sem graça. Mas a saia dela diz onde ela quer chegar. Difícil é saber como me aproximar. Será que ela tem pra dar? Menina, você não sabe o que tu quer. Se é meter o pé, você é minha mulher. Tão linda, decida ser o que quiser. Se não for o que cê, é uma vez só. E vixe, no meu migué cê dou rolê com as amigas de striptease. Tu me procura na madruga, não me atura triste. Eu de whisky, gin, filetes, alucinação. Tu me encontra na pista, me assiste a discussão. Eu não quero fazer cena, detesto viver problema. E quando é minha de fé, nunca resolve um telefone. É uma base da relação, é o diálogo que faço. É mini sexo, cabraço, preciso de muito espaço. Esquece o resto, é certo que nossa história é uma só. Ela é nova, é rara, única e bem melhor. Por favor, meu Deus, Senhor, me explica como na guerra ela me mostra amor. Quando nós entra em discussão, quer até atacar minha gema. Mina, se liga, eu só escrevo obra prima. Então, cola comigo que eu te mostro infinito. Se é possível, eu faço tudo o que for preciso. Por que você diz isso? Que eu não sou bonito. Escuto os improvisos. Diz que eu sou um cara lindo. Não adianta, tô falando que ela não é boa pra mim. Eu sei que é bom, né, quem? Por isso eu fecho sem. Juntos até o fim. Ela quer golden green. Só whisky com gelim. Sua vida é boa, hum. Então aproveita a mina. Se tá à toa, vem com a mão e balança nessa bate. Canário voa. Enquanto o sete soa lá em cima. Voa alto, além das voltas por cima dessa neblina. Sim, o som é o astro rei. Que o tempo é um só. E não desperdiçarei. Por um mundo bem melhor. Eu juro que tentei, se no final tudo se acaba com a minha mina, eu estarei. Tranquilidade na vida, eu vou te dar linda. Sinceridade na vida, é nós que tá linda. Sites on the beat, tem que ir, vamos brindar. Uma casa com piscina, é certo, esse som bomba. Tranquilidade pra vida, eu vou te dar linda. Sinceridade na vida, é nós que tá linda. Sites on the beat, tem que ir, vamos brindar. Uma casa com piscina, é certo, esse som bomba.